Cuidado, a linha aí decolada, 1-0. O vento é 1-60 graus, 1-0 nós. Sim, decolada, 1-0, 1-0. Rota Golf Sierra Lima tem 1-0. Boa, no 250 decolado aos 29, chame o controle Salvador, 1-20 decimal 8. 208, obrigado, gol 1250. Controle Salvador, gol 1250, boa, 1700 ao 350. Gol no 250, contato radar na decolagem, suba via saída Pucca para o nível 350. Ok, vai manter a proa estabilizando 090 devido a formações e após quando você põe o Vajamo? Afirmo, livre de desvios após Vajamo. Ok, muito grato, gol 250. Controle em Salvador, é o Papa Tango, Oscar Papa Golf. Papa Tango, Oscar Papa Golf, prossiga. Autorizado por Recife, trabalho de controle, está a 67 milhas, a oeste de Salvador. Papa Tango, Oscar Papa Golf, aciona identificação, dá presente, voe na proa de Amã, para interceptar a chegada Amã, informe no ideal de descida. Chegada Amã, camarada, para descida. Controle Salvador, voando 66 na sua vertical. Chegou do 66, após da presente, prossiga pro de coral. Pro de coral, gordo 66. Golf Sierra decolado aos 3-1, chame o controle Salvador, 20.8. 20.8, é o Borsa V. Gente, confirme da presença está voando direto de destino? Negativo, a instrução é sobre a pós-vaga direto para você. Gente. Patalho, Papatango, Oscar Golf Serra. Papatango, Oscar Golf Serra. Contato radar de decolagem suba via, saída Lotar para o nível 090. Via Lotar para o 090, Golf Serra. Para a descida. Papatango, Oscar Papagolf, confirme, já voou visual na rota? Afirmo. Gente, Oscar Papagolf desce para o nível de voo 050. 050. Controle 250, pode voar a Caju? Plano 250, aguarde. Torre, muito boa tarde, ISO 4463, ponto de espera da 10, pronto. ISO 4463, está autorizado a decolar da 10, vento é 150 graus, 15 nós. Equilibre, alinhar e decolar da pistão 10, voz do 4463, muito obrigado. Plano 250, chame Recife e solicite ao mesmo approach de Aracaju. Agora chame na frequência 125.45, alterna 126.85. 2545.2085, ou 1250. Obrigado. Tangosca, Golf Serra, da presente voo direto, Lotar. Da presente, direto, Lotar. Golf Serra. Dá presente, vou em Raíra. Voo 66, dá presente, Raíra. Decolar aos 36, chame o controle. Salvador, 120.8. Tio, controle 208, obrigado. Boa tarde. Salvador, muito boa tarde. Azul 4463. Azul 4463, contato radar na decolagem, suba via Coral no Bravo para nível 180. Via Coral no Bravo, nível 180, Azul 4463. controle, podemos voar direto Coral, tem uma formação pesada aqui à nossa direita. Autorizado Coral, azul 4463. Direto Coral, 4463. Golf, Golf mantenha 4 mil pés, ajuste no 0 no 6. 4 mil no 0 no 6, Golf. Controle, plantação engolida por Zulu, já passou, passou agora o 080 para a fronteira, modifica, para o 085. Gente, Lima, Kilo Zulu, VFR cancelado aos 1540, suba e mantenha 085 em condições visuais. Está agora 52 milhas noroeste de Salvador, serviço radar encerrado. Chame o centro, Recife, na frequência 125.45. Alterna 126.85 para o serviço de formação de voo e alerta. 245 até 12.5. Está passando o nosso cargo oficial. Confira o seu estimado de pouso em Paulo Afonso. Pouso a 1.675. 1.655 copiado, hoje pegou o Sierra. Papagão Oscar, Papagão, se mantenha 4 mil pés, minha mãe intercepta a via. Ok, 4 mil, minha mãe intercepta a via, chegado. Azul 4463, confirma o espectro de desvio. Tá voando Coral, senhorita. Fez um desvio à direita, pequeno desvio à direita, cadê minha nebulosidade, voando Coral. Gente, o da presente tem condições de voar ilhéus? Afirmativo. Oi, ilhéus. É, vai voar Ionep, confirme. Ilhéus. Então tá, Ilhéus, 4. Gordo 66. Gordo 66, controle. Gordo 66, controle Salvador. Gordo 66, está agora 60 milhas, sudoeste de Salvador, serviço radar encerrado. Chame o controle Ilhéus, frequência 120.1. chame na taxi Papá para o cruzamento da 17. Gente, o Xenem 140 está autorizado a alinhar e decolar da 10. Vento é 140 graus, 10 nós. Alinhar e decolar da 10. Victor Charlie Hotel, táxi via Quebec, Mike Lima, ponto espera da. Ou melhor, para ingresso do pátio principal, chame o solo, 21.9. Papagolf para prosseguir na descida. Papagolf, Papagolf, desça e mantenha 3.000 pés, ajuste 1015 aglide para prosseguir para 2.000 pés. Para 3.000 vai bater com 1015. Aglide 3437. 3437, boa, tá autorizado a alinhar e manter a 10. Mantendo a 10, 3437. Xenem 140 decolado aos 45. Chame o controle Salvador, 20.8. Salvador, boa tarde. Xenem 140 cruza 1.400 na PUCA. Xenem 140, contato radar na decolagem, suba via, sai da PUCA para o nível 350. Via para o 350. Papagolf desça para 2.000 pés, ajuste 1015, autorizado ILS, X-ray da pista 10, reporte na final. Ok, para 2.000, autorizado ILS para 10. I7, decolagem autorizado, pista 10, 1.40 graus, 9 nós. Autorizado, decolagem, pista 10, 1.3, 4.3. O 2067, autorizado DNA e manter, pistola 0. Azul 4463, da presente, e ele solicita que voe e o copo. E o 2437 aos 48208, boa viagem. 208, obrigado, bom trabalho. Ilha de frequência 120, décima 1. Décima ideal, 30. Controle Salvador, TAM 3437. TAM 3437, contato radar no decolagem de subaviar Moruno para o nível de voo 360. 360, está incrementando a asa, subida autorizada, né? Oi, Elefa. Quando é Elefa, TAM 3437. Papagolf estabilizado. Papatango, Oscar Papagolf, complete a final e chame torre 118, decimal 95. Mosca para Golf, ajuste no 0, no 5, continue a aproximação e aguarde a utilização de pouso. Pagou com os autorizados que estão no 0, gato 1, 5, 0 graus, 1, 2, 1. Faz o pouso para o pátio. Pátio, pátio 5, está visual a 1.600 pés, solicita 1.7. O Oscar apagou o plano modificado 250, autorizado por baixo esquerda, base pela direita 1.7. É corte na final da 1.7. Cortará na final da 1.7, então. 2067 aos 51, 208, bom dia. 208 ou 2067, bom dia. Controle em Salvador, boa tarde, gol 2067, 1500, nação 1. Gol 2067, contato radar na decolagem suba via São Bruno para o nível 360. Via São Bruno, 360, gol 2067. Barra ponte para ingresso. Chame o centro Recife para serviço de informação de voo e alerta da frequência 125 decimal 45, secundária 126 decimal 85. Salvador, Oxané 6213, ingressou, já está pronto. 6213, alinhando e mantendo, Oxané 6213. TAM 3437, chame Recife, frequência 126, decimal 0, alterna 128, decimal 8. 360, 288, obrigado. 213 da Valinhar, decolagem autorizada, pista no zero, vento no 30 graus, 62 graus. 130 com 62, vai a linha inicial, chamar 62, 13. Posto Papa Golf Solo 853, ultrapassa Papá, passa 180, de passagem aeronave na Papá que vai ingressar. Meu Romeu Golf faz a passagem do tráfego que acabou de pousar no 7, ingresso, esquerda via pista, linha de reporte, linha de ponta. Pode ficar vindo aí, depois ingresso, porta na linha de ponta no 7, agora. TAM 3804, acione identificação, desça via Gomes Uno para o nível de voo 050. Via 050, é possível autorizar a sua de TAP da presente? Autorizado de TAP. Direto de TAP, 050, TAM 3804. Vetor para o procedimento LS, curva à direita, proa 060, seu limite é radial 270 Salvador. Em caso de falha, ao atingir o limite, está autorizado reassumir navegação na proa de Duna e completar o final do procedimento ILS, atuando da pista no zero. Ok, proa 060, descendo para o 050, e falha, pode interceptar o local 270. Salvador, boa Duna, 37, 604 da Salvador, é o Oxaner 6213, decolado na Salvo. Decolado. Quanto minutos? 2 minutos. Vai, Salvo, Uno, via 6213, Oxa. Salvador, boa tarde, Azul 2771, 1990. Azul 2771, acione identificação. Identificou, 2771. Contato radar estabelecido, 67 milhas, sudoeste de Salvador. Voe na proa de Bomed, para interceptar via Bomed 1 no reporte no ideal de descida. Ok, a posição confere, voa Bomed, Bomed 1 pro X-ray da 102771. O meu Golf, após a decolagem, submantenha o nível 3.000 pés, limite limitado por 10 mil em Salvador. Colagem autorizada, pista no 0, no 7, vento 160 graus, 8 nós. Só confirmado, pega uma linha autorizada no 7, após a colagem, cumpre o perfil da Momo, respeito 3 mil? É, no limite inferior. Vem começando a cumprir o inferior, cara. Gente, mas foi a solicitação do controle que mantivesse 3 mil. Assim que decolar e chamar o mesmo, ele deve liberar. Então, não decolar de novo. 2067, chame Recife, frequência 125.1, alternando 28.35. Recife 251-2835, bom dia. Centro Xenem 140. Xenem 140. Controle Salvador, Xenem 140. Xenem 140, prossiga. Está aguardando transferência. 125.45. 245, Xenem 140, bom trabalho. Meu Golf decolado 59, controle 208, vou ver. 208. Papai Romeu, Romeu, Romeu Golf. Romeu, Golf, contato radar na decolagem, suba via, sai da Momo para o nível 220. Não, sobe via Momo 220, livre da restrição, paga pela torre. Afirmo, suba para o nível 220. Não, 220 via Momo, Romeu, Romeu Golf. Pan 3204, desça para 2.000 pés, ajuste o no 0 no 5, nessa pro intercepto ILS. Está autorizado o sinal do procedimento, reporte estabilizado. 2.000 pés, no 0, 1, 5, vá livre ali, está reportando estabilizado, Pan 3204. Charlie Hotel, decolado 1600, curva direita, corredor Axé, reporte cruzamento da sinal da 35. Papá Pará, eu vou para o Charlie Hotel. Meia 213, suba e mantenha nível de voo 340. É, restrito ao 340 em ascensão, o Xenem 62 ano 3. Pode estar com transfere o controle no 208, uma boa. 208, grato. Controle, boa tarde, Papa Tango, Vitor Celotão, 1010 da Xenem. Papatango, Vitor Charlie Hotel, 1.000 pés, corredor Axé, reporte Fora da Barra. Para Fora da Barra, Vitor Charlie Hotel. Destino 2771. Azul 2771, desça para o nível de voo 050. 050, 2771. O Xenem 6213, chame Recife, frequência 125.1, alterna 128.35. 1251, alternando 12835. O Xenem 6213, obrigado, querido. Bom voo. Papatango, Vitor Charlie Hotel, mantenhando meu PSD corretor, informo tráfego posição 11 horas, 18 milhas, rumo nordeste, 12320, descendo para 2000 pés. Mantenha 1000 pés, em caso de falha, ao se afastar 30 milhas de Salvador, está autorizada a ascensão para 105, direto Vitória da Conquista. Gente, vamos até 1000 pés, está o centro do tráfego também. Caso de falha, 30 milhas de Salvador, direto do Conquista, ascensão ao 105, Vitória do Hotel. Golf informe a Proidel para o destino. 8-7. Gente, Romeu, Golf. A Delta é a 295, cara. Gente, 295. Confirme se após o fixo móvel ainda mantém a proa 295 para o destino. Confirme a mensagem, senhora, não foi compreendida. O meu nome é o Golf, sube e mantém inicialmente nível de voo 180. Aqui, então, 180, ainda na MOMO, aguardando a liberação para o mais direto, vou fazer um negócio. Meu Romeu Golf após Momo está autorizado direto de destino, conforme a saída. Pode, tá após Momo direto de destino, Romeu Golf. Licenciado, decorado 05, controle 208, boa viagem. 08, posso. Vai girar. Controle, TAM 3378. TAM 3378, contato radar na decolagem, suba via, sai da Momo para o nível 370. Momo para o 370, quando possível, abre o cockpit. TAM 3378, inicialmente mantenha a via. Hotel. Temos um tráfego adicional setor sudeste aproximando, posição 10, 9 horas, 18 milhas, cruzando descida, cruzando os, uma centena em descida. Mantenha um no meu pé via corredores. Ao livrar o corredor caixa prego, está autorizada a ascensão para o 105. Dá presente sem frequência livre para autocoordenação. Ao cruzar 3.500 pés em ascensão, retorne a frequência do controle. Tá certo, a parte de caixa prego está liberada, a sensação 0403 e 500 em ascensão para o controle. 7-7-1, desça via para 4.000 pés, ajuste no 0 no 5. 0 no 5, 4.000 via 2771. Tá, 3804, complete a final, chame torre 118, decimal 95. 195, obrigado, boa tarde. Do 2771, vetoração para o procedimento LF, curva direita, proa 055. Seu limite é um localizador. Nessa proa, intercepta a sinal, reporte estabilizado. 055 direita, livre o X-Ray, vai reportar estabilizado, 2771. Torre, boa tarde, 3804, passando aí já certo. 3804, tráfego avistado, pouso autorizado, pistão no zero. Vento 170 graus, 89. Libre pouso na 10, 103804. 5 vai reportar estabilizado no Lex Ray, 2771. Estrela de Conselho, Rota Romeu, boa feita, restrita 180. Eu informo o tráfego 12 horas, 1,8 milhas, como Noroeste, um Alfa Charlie 90 cruzando 1,60 em ascensão ao 220. Cliente, tá, 3378. Boa tarde, Salvador, boa tarde, 1255, informação Sierra, passa para 1,60. Plano 255, ação de identificação dessa via chegada Golf para o nível 060. 060, seria impossível, Plano 255, voar lotado para efetuar o VLR de minha ajuda, pista 90. Plano 255, mantém a via chegada Golf. Está mantendo a via Golf, Plano 255. Confirmar, não vai ser possível o VLR de minha? Inicialmente não será possível, Plano 255. Ok, gente, Plano 255. Solo, Mike Romeu Alfa. Pela Norte, aguarde transferência. Circulado 209. Alfa. ...378 da presente voo incógnito. Cógnito. Pós 600? Atingiu 600 e inicia a curva? Gente, atento a possível estrela de turbulência do 320, que acaba de pousar no 0, decolagem autorizada, pistão no 7, vento no 60 graus, 9,9. Pós 600 pés, inicia a curva à esquerda no perfil da Conde, agilizando o cruzamento do campo. Romeu Golfo? Confirme seu estimado de pouso na localidade? Passou a rotatória, pro de cabeça. E o controle 208? 208. Alfa Delta Tango, mantém a proa até 2000 pés e chame o controle em 1,20,80. Mantém a proa até 2000 pés e chama o controle agora, 1,20,80, Alfa Delta Tango. Obrigado, boa tarde. Está batendo 500 pés e estimando o pouso em mais 10 minutos. Gente, reporte para pouso. Vai chamar, Romeu. Controle Salvador, boa tarde, Papa Romeu Alfa Delta Tango, decolou da 17, mantém na proa até 2 mil pés. Papa Romeu Delta Alfa Tango, contato com a decolagem, mantém o eixo da decolagem até 2 mil pés. A voz prossegue, curva esquerda para o Ticonde e ascensão 070. Ok, tá mantendo o eixo de decolagem até passar 2 mil pés, após curva à esquerda, proa de Cold, ascensão para o 070, o Alfa Delta Tango. Romeu Golf, chame Recife, frequência 1,26, decimal 0, até 1,28, decimal 8. 1,260, 1,282, obrigado, boa tarde. Azul 2771, no complete a final, chame Torre, 1,18, decimal 95. Torre 1895, boa 2771, já estabilizado, pista vista. Thank you. Estou transmitindo, estou achando até o 3500 retornando. Papatango Vista Tchalhotanda, presente, voe direto Vitória da Conquista e suba para o nível 105 em condições visuais. Estou reporte de Salvador, boa tarde, Azul 2771, estabilizado, X-Ray, pista vista. Azul 2771, continue na aproximação, reporte visual com campo 1015 no ajuste. 1015, 2771. Está visual. 3378, chame Recife, frequência 125, decimal 45, alterna 126, decimal 85. 2545, 1685, está 3378. Bolo 255, dessa via para 4 mil pés, ajuste no 0 no 5. 4 mil no 0 no 5, estou seguindo via, gol 1255. Está estabilizado X-Ray com pista vista, livre pouso, confirma. Avião, pouso autorizado, pista no zero, vento no 70 graus, 109. Livre pouso no 02771. Possível manter a proa 040, aproximadamente 15 milhas, depois da formação. Alfa Delta Tango, autorizado desvio, reporte retornando a proa de Conde. Autorizado desvio, vai reportar retornando o Conde, Alfa Delta Tango. Boa tarde, passarela 2230, transfere. Passarela 2230, aciona identificação, desça via, chegada à mão para o nível 050. Descendo via, na chegada à mão para o 050, passarela 2230, deixe vó. Possível. É, avisou com a localidade, está na final. Frequência livre, Mike, com meu alfa, reporte ao regresso. Vai chamar o meu alfa. Solas 17, direita 121, decimal 9, solo. Direita 219, boa, 2771. Alfa Delta Tango. no 255, desça via para 2000 pés, ajuste no 015, autorizado ILS X-Ray da pistão no 0, reporte estabilizado. Via para 2000 no 015, reporte estabilizado no 1255. Vitor Charlie Hotel. Boa tarde, Papatango, Vitor Charlie Hotel, controle? Prossiga, senhora. 5,6 milhas. Tudo agente de Salvador, serviço radar encerrado. Mantém condições visuais 105, chame Recife agora para serviço de formação de voo e alerta. Frequência 126.0, alternando 28.8. Gente, pode chamar Recife 260.288. Obrigado, ótima tarde. Oxané 6226, acione identificação dessa via, bom médio 1, para o nível de voo 050. Comandante, número Alfa, Delta Tango, estação por 090. Clube mantém o 090, Delta Alfa Tango. O Alfa Delta Tango vai subir para o 090. Gente, Alfa Delta Tango. Xanã 6226, inicialmente mantém a via, o número 3 na aproximação. Passaria do 2230, desça via para 4000 pés, ajuste no 0 no 5. Desce via 2230 para 4000. Paredo 2230, desça via para 2000 pés, ajuste no 0 no 5, autorizado ILS X-Ray da pistão no 0, reporte estabilizado na final. Paredo 2230 para 2000 com 1 no 0 no 5, reporte estabilizado. Estabilizou ILS X-Ray, não, nós zero, Bono 255. Bono 255, complete a final e chame torre 118.95. Bono 895, gente. Salvador, boa tarde, azul 2788, próximo ao ponto de Vera Franca. 45, seu limite a radial 260 de Salvador. Em caso de falhas, ao atingir o limite, está autorizado reassumir navegação na proa de Duna, descer para 2000 e completar a final do ILS X-Ray, da pistão no 0. Chamei 226, proa 045. Proa de Salvador, chamei 6315, informação Sierra, descendo via. O chamei 6315, acione identificação dessa via chegada a MAN para o nível 060. MAN 060, descendo via, chamei 6315. Afirmo. Faz o posto do tráfego ali, mantém o 2780. Faz o posto do tráfego ali, mantém o 2780.